breve vem, seus fiéis buscar. Sua igreja irá também lá na glória morar. Ó, igreja do Senhor, te prepara pra encontrar o bendito Salvador, vigiando com fervor. Ele não vai tardar. Os sinais estão a se cumprir, e o Jesus em breve há de vir. Este ar em glória e luz, ora vem, Senhor Jesus. Dia triunfal, vamos ver Jesus, que nos resgatou do mal, padecendo na cruz. Alegria sem igual, nós iremos desfrutar da mansão celestial. Chegaremos afinal para sempre morar. Os sinais estão a se cumprir, e Jesus em breve há de vir. Esperar em glória e luz, ora vem, Senhor Jesus.